vida no rio. Nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Nós temos e podemos nadar de braçada. Nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Nós temos vida em ti, Espírito. Nós temos vida no rio. Brasileiro!